Mineradores continuam trabalhando em péssimas condições. Nos últimos meses, os mineradores têm se queixado que têm acontecido acidentes e que já houve um morto e feridos. Eles estão desiludidos porque a mineradora não tem cumprido as promessas que tem feito, de modernizar as técnicas de exploração e de melhorar a segurança do trabalho nas minas. Os mineradores não usam capacete de segurança, óculos ou vestuário protetor, e não calçam botas adequadas. O trabalho é árduo, os salários são mínimos e eles não têm sequer direito a férias. Professores denunciam o desinteresse do Ministério pelas suas reais condições de trabalho. O presidente do Sindicato dos Professores afirmou que nos últimos anos as condições de trabalho dos docentes têm piorado. Sobretudo no ensino particular, os colegas têm sentido aumentar a tripla pressão exercida pelos pais, pela instituição e pelos alunos sobre a sua atuação pedagógica. Os contratos são temporários, os salários não têm acompanhado o aumento da carga horária e os postos de trabalho têm se tornado cada vez mais incertos.